outra vez eu me ajoelho perante os teus pés. Outra vez eu venho aqui abrir meu coração. Não importa o que eu sou, e sim o que tu és. És o Deus que sempre pode me estender a mão. Vejo tudo tão escuro e sem esperança. E hoje eu não tenho mais forças para prosseguir. Eu me sinto inseguro, feito uma criança que não sabe o que fazer e nem pra onde ir. Cuida de mim com teu amor. Como é que eu posso buscar outra ajuda se o único amigo que eu tenho é o Senhor? Cuida de mim, vem me abraçar. Olha esse pranto molhando em meu rosto. É só o Senhor pra poder enxugar. Cuida de mim. Vejo tudo tão escuro e sem esperança. E hoje eu nem tenho mais forças para prosseguir. Eu me sinto inseguro, feito uma criança e não sabe o que fazer e nem pra onde ir. Cuida de mim com teu amor. Como é que eu posso buscar outra ajuda se o único amigo que eu tenho é o Senhor? Cuida de mim, vem me abraçar. Olha esse pranto molhando em meu rosto. É só o Senhor pra poder enxugar. Cuida de mim. Cuida de mim.